Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. Uma edição que vai ter música para bailar. Vamos começar por New York. New York, New York, música aqui tocada por Gil Ventura. Logo depois vamos ficar ao som dos Gypsy Kings, a música instrumental chamada Estrelas. É assim que vamos dar início à edição de hoje do nosso Nota 7, neste final de semana, sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. os Gypsy Kings com esta música, chama-se Estrellas. Ficamos antes também com a música ou a versão de Gil Ventura do tema New York, New York, o original de Frank Sinatra. Vamos também ficar com mais dois temas que vão fechar a edição de hoje, mais simples, menos complexo, é um feito do programa que dá pelo nome de Nota 7. As portas vão fechar-se ao som de Run Baby Run, um estilo de batida Ace of Base e um género musical de Shadowcrow. Vamos ficar com o saxofonista do Sex Appeal, precisamente, que nos apresenta este Run Baby Run. Por vir também Saint Preux, a música que nos vão trazer, dá pelo nome de No More Nadine. É uma música também muito curiosa e que vai fechar com igual ritmo a edição de hoje do nosso Nota 7, que volta na próxima segunda. Aos ouvintes, a continuação de uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até ao próximo dia 9 de dezembro. Até lá!